anjos cantam. Se junte ao coro e venha celebrar, pois com alegria eu vou cantar que já nasceu o rei. Risos e conversas, urso pelo ar, nos traz essa alegria. Jum jum jum, jum jum jum, jum jum jum, jum jum. Stop! Os sons de alegria começam a chegar. Se ouvir atentamente, também cantará. Os anjos cantam, se junte ao coro e venha celebrar, pois com alegria eu vou cantar que já nasceu o rei. Jum jum jum, jum jum jum, jum jum jum, jum jum. Vamos para o shopping bem antes de lotar. Quero estacionar também meu carro. Mas ouço alegremente mais uma canção. Os anjos cantam, se junte ao coro e venha celebrar, pois com alegria eu vou cantar que já nasceu o rei. Com alegria os anjos cantam, junte ao coro e venha celebrar, pois a parte que eu mais gosto é cantar.